amigo tem bala chiclete. Através das notas musicais, eu conheci aventureiros e medievais. Se liga na sucata, é tudo reciclagem. LP e as batidas com a mão no mouse. É a vez da chique simplicidade. Vem de dentro do terreno chamado verdade. Não almeja cifrões através de refrões, informações a outros universos. É a vez da chique simplicidade. Vagabundo vive música e roda a cidade. No meio de milhões eu sou mais um. No quesito criações sou um a mais. É a vez da chique simplicidade. Vagabundo vive música e roda a cidade. No meio de milhões eu sou mais um. No quesito criações sou um a mais. Maloqueiro, maloqueiro, oh, maloqueiro. Maloqueiro, oh, maloqueiro. Maloqueiro, oh, maloqueiro. Falaram pra mim que tá na hora. Hora de que esse o relógio sempre me enrola. Sem lobby te falo, meu hobby preferido. Fazer batida e viajar no fone de ouvido. Não tem regras e nem chefe pra dizer o que pode. Quando não bomba no salão, toca no seu iPod. Quando não tô no violão, eu tô no hardcore. Quando o verso não é protesto, é um love story. É a vez da chique simplicidade. Consegue falar de amor na calamidade. Ameniza sua dor através das claves. Do ré, mi, fá, sol, lá, si. É a vez da chique simplicidade. Vagabundo vive música e roda a cidade. No meio de milhões eu sou mais um. No quesito criações sou um a mais. É a vez da chique simplicidade. Vagabundo vive música e roda a cidade. No meio de milhões eu sou mais um. No quesito criações sou um a mais.